Boa noite. Assassinado número 2 do governo da Coreia do Norte. Esperma robótico promete resolver problemas de fertilização. E avião da TAP aterrou numa pista coberta de neve. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Portugal poderá concluir mais cedo do que o previsto o plano de resgate. A saída poderá dar-se já no dia 1 de abril, dois meses antes das previsões do governo português. Os principais motivos para esta crença estão nas declarações feitas ontem ao Semanário Sol por parte do porta-voz do SPD, Jochen Winken. Este partido está ao lado na governação do partido da chanceler alemã Angela Merkel. Nas declarações deixadas então ao Semanário Sol, Jochen Winken destaca a força, o empenho de Portugal em, por uma parte, se desendividar, por outra parte, em concluir o plano de ajustamento e, por outra parte, também o regresso aos mercados. Sobre este tema, Jochen Winken defende que Portugal poderá vir a precisar de uma assistência para, e neste caso, de um novo crédito para evitar futuros riscos no regresso ao mercado. O SPD, segundo o seu porta-voz, Jochen Winken, está disposto a ajudar Portugal. Aliás, ideia que já tinha manifestado antes de vir a público esta possível saída, antes do tempo, de Portugal do plano de ajustamento. Segundo adianta este porta-voz, Portugal poderá vir a precisar de um crédito para se proteger contra eventuais riscos no regresso ao mercado, riscos que o próprio partido SPD quer evitar e por isto mesmo continua a apoiar Portugal na concedência desse crédito para que possamos regressar de uma forma mais segura aos mercados. Recordemos também que o Eurogrupo já anunciou que na reunião de 1 de abril Portugal estará na agenda sobre a possibilidade de sair ou não mais cedo. Não sabemos, mas está, continuará a ser um dos temas na agenda. Aliás, o facto que acontece também na primeira reunião de 2014 para definir traços para o primeiro trimestre do próximo ano. E a cantora Beyoncé Knowles decidiu surpreender os seus fãs com um novo álbum. O acontecimento deu-se em exclusivo no iTunes. O quinto álbum da cantora foi a prova de que, quando se quer, se consegue lançar um álbum sem fugas de informação. Ninguém sabia do lançamento do disco, nem os próprios fãs. Na verdade, isto aconteceu tudo de forma surpreendente, segundo vai adiantando o jornal Notícias ao Minuto, o jornal online Notícias ao Minuto. O lançamento deu-se no iTunes, um álbum que é composto por 17 vídeos e 14 faixas. É as faixas em áudio que compõem o disco da cantora Beyoncé Knowles. Ela já fez parte das extintas Destiny's Child e, aliás, colaborou com Michelle Williams e com Kelly Rowland, as duas também ex-integrantes do trio Destiny's Child. Há também de colaborações com a sua bebé, Blue Ivy, e também com o seu atual marido, Jay-Z. Beyoncé lançou então assim o seu quinto álbum, para já exclusivo no iTunes. Desconhecemos a data de venda do álbum, se é que haverá então uma data de venda deste trabalho da cantora norte-americana. Álbum então que sai nesta sexta-feira, de forma surpreendente para os fãs da cantora. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional e a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa estão de costas voltadas, tudo por apoios, ou falta deles, para a Taça da Liga, época 2013-2014, que, segundo a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, estaria orçada em 1,5 milhão de euros. O acordo foi, dado a conhecer pela agência Lusa, foi celebrado a 11 de abril de 2013, mas não foi formalizado por escrito porque, segundo adiantou a LPFP, contava estar a lidar com pessoas de bem e de confiança. O acordo seria celebrado mais tarde e a própria LPFP confessa que acreditava que o acordo por escrito seria celebrado brevemente, bem como o pagamento dos valores acordados. Pedro Santana Lopes recusava-se terminantemente a assinar por escrito este acordo e a proceder então aos pagamentos já pré-acordados, e mais tarde a própria Santa Casa da Misericórdia de Lisboa veio defender o facto de que estas negociações ainda não tinham chegado ao fim. Assim como a LPFP entrou com processos judiciais contra a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o mesmo aconteceu com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à LPFP sobre o apoio e os patrocínios à Taça da Liga na época transata 2012-2013. Recordemos que entre 11 de abril e o atual dia 13 de dezembro foram enviadas algumas cartas sem resposta, a última das quais a 3 de dezembro pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional. A Liga de Clubes então avançou com esta queixa contra a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E na Coreia do Norte foi assassinado Yang Song-taek, o número 2 do governo norte-coreano. Ele foi demitido, preso, julgado e executado num prazo recorde, num tempo recorde, em apenas 4 dias. Foi detido por e depois julgado por um tribunal militar e acusado de traição à Coreia do Norte. Segundo adianta a fonte noticiosa do país, a KCNA, estaria a ser preparado um clique revolucionário, ou seja, uma revolta, para derrubar o regime ditatorial de Kim Jong-un. Yang Song-taek, de 67 anos, era tio de Kim Jong-un, aliás, Kim Jong-un, ou seja, era marido de uma das irmãs do seu pai. No caso concreto, era também número 2 e começou a dar um pouco mais nas vistas, por assim dizer, em termos políticos, em termos de poder, a quando do falecimento de Kim Jong-il, embora os cargos que ocupava já vinham deste anterior governo dinástico. Kim Jong-un era... Mas, aliás, peço desculpa, Yang Song-taek era uma espécie de regente, enquanto Kim Jong-un assumia prematuramente as funções de líder da Coreia do Norte. Yang Song-taek foi também o chefe da Comissão de Defesa Nacional e era um dos integrantes do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, a República Democrática e Popular da Coreia do Norte. É assim que é descrito este... Aliás, é assim que se chama este país, no seu nome total, no seu nome completo. E esta execução veio, portanto, dar a conhecer uma nova força que é de purgas, por assim dizer. Ou seja, no caso, a execução de possíveis ou eventuais traidores ao regime. É um poder, uma demonstração de força que não tinha sido vista e até apanhou de surpresa a própria vizinha e parceira económica de Pyongyang, China. Yang Song-taek visitou em 2011 a China e encontrou-se com o então presidente, e ainda presidente, Yu Xintao. Atualmente não há reações da China por considerarem este um assunto externo, mas relembram que, como parceiro económico e vizinhos, desejam que a Coreia do Norte cresça num regime de paz e de prosperação e prosperidade, aliás, o que, neste momento, parece não estar muito posto em causa, segundo a China, segundo vão adiantando fontes chinesas. Um residente ocidental em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte, disse que, é certo, nunca se viu nada assim. Foi uma surpresa. Mas, de todas formas, a vida em Pyongyang segue apaticamente igual. Tansanka Jantji, o nome que está a correr mundo desde que se deu o funeral de Nelson Mandela. O tradutor para a língua gestual, que supostamente terá feito uma tradução errada em vários idiomas, tem vindo a ser motivo de notícias. A mais recente dá conta de que esteve envolvido em vários casos, entre os quais uma violação e um homicídio, também roubo de bens alheios, assim como a destruição destes mesmos bens alheios em 1998. A coleção de crimes começa em 94 e acaba em 2003. Começa com a violação em 1994 e o homicídio em 2003. Sobre estes dois crimes e os mais relevantes, a violação foi-lhe, ou seja, acabou por não ser culpado, dado que lhe foi atribuída uma inimputabilidade, ou por outras palavras, que o arguído tem problemas mentais que o impedem de discernir corretamente sobre as coisas que faz. Pouco depois, em 95, foi julgado e condenado a 3 anos por um roubo. Em 2003 foi declarado homicida, mas o processo foi fechado em 2006, não foi condenado e desconhece o resultado do final deste processo, já que o arquivo do tribunal no sul da África do Sul não está atualmente disponível, está neste momento vazio. Tasanka Janchi disse naquele momento estar mesmo a sofrer de alucinações, o que prejudicou o seu desempenho. Ele que deu-nos vistas logo pela forma como traduzia para a língua gestual o que estava a ser dito por vários chefes de Estado nos seus respectivos idiomas. A Universidade Alemã de Nanociência Integrativa descobriu recentemente um esperma robótico, que basicamente é um esperma de seio de touro com um tubo metálico de 50 macrons que pode ajudar, e este tubo revestido então por um campo magnético, que pode ajudar à fertilização do óvulo da mulher. Explicando mais aprofundadamente o que acontece, este nano-espermatozoide, ou assim chamado, o espermatozoide robótico, foi uma descoberta de um grupo de investigadores da Universidade de Nanociência, aliás, de um curso de Nanociências Integrativas na Alemanha. Oliver Schmidt, o porta-voz desta investigação, dá a conhecer então de que há uma realidade nova a surgir em breve, o esperma robótico. Ele tem como principal função a resolução dos problemas de infertilidade humana. Basicamente é um espermatozoide de touro com tubo metálico revestido de campo magnético com 50 macrons de comprimento e que basicamente vai permitir, segundo este campo magnético, que este esperma robótico se mova com fluidez no corpo humano. Quanto maior a temperatura, maior também a velocidade. A principal função deste esperma robótico é a resolução dos problemas de infertilidade humana, mas é também uma possível facilitação na administração de medicamentos a partes específicas do corpo, já que, movendo-se magneticamente, move-se mais rápido e em direção àquilo que é, ao órgão que é suposto. No caso, ele está preparado, programado para a fertilização, mas poderá ser adaptado para outros fins. Em resumo, este é então o novo esperma robótico tem como principal componente matéria biologicamente viva, que recebe, no caso, equipamentos tecnológicos que vão ajudar na fertilização humana. Ainda a questão, até que ponto é que este esperma robótico não terá implicações, visto que contém componentes não biológicos, mas, segundo é possível apurar, apesar de não haver grande desenvolvimento sobre estes os eventuais danos que este equipamento metálico pode acarretar para a saúde humana, a verdade é que não há ainda grandes investigações, mas ao que tudo indica, não haverá riscos de maior para a saúde, já que é garantida também a fertilização e, portanto, não haverá uma recorrência frequente ao esperma robótico, pelo menos por parte de cada mulher, de cada vez que tenta ter um filho. E para fechar o anterior à informação desta sexta-feira, conto-lhe que um avião da TAP foi forçado a aterrar numa pista coberta de neve no Canadá. Forçado, como quem diz, no grupo de passageiros, seguia um homem, aliás, que teve um AVC durante a viagem. O avião, que fazia a ligação Lisboa-Nova Iorque, foi forçado a aterrar de emergência, no caso, no Canadá. A pista estava coberta de neve, mas não foi impeditivo para que o avião aterrasse. Felizmente, sem problemas. Quanto à vida da passageiro, não há para já desenvolvimentos. Sabe-se que teve um AVC, pouco depois de sair então do avião, mas no próprio avião sentiu-se mal. Dada a gravidade da situação, segundo a avaliação dos médicos que seguiam a bordo, foi solicitada a aterragem de emergência para que o mesmo pudesse ser atendido num hospital. O facto de a pista estar coberta de neve não foi impeditivo, podia ter corrido mal, mas não correu. O avião aterrou sem dificuldades e sem problemas para qualquer um dos passageiros ou tripulação, à exceção da vítima deste acidente vascular cerebral. O Antena Nova Informação fica por aqui. Regressamos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana.